Bi. Shalabilabula. Original, but yeah. Quando eu te vi, tive a sensação da época da MTV. Um trem no coração de um jovem que sabe sentir. Foi quando eu percebi que cê tava ali. E eu aproximei, cê olhou pra mim. Gostei do cabelo, não quero saber se é um MC. Gostei do seu jeito, é zero defeito, então abre um sorriso. Te conheci gravando clipe estilo. Te chamei pra ver a lua e tomar um vinho. No meio da rua, só nós dois sozinhos. Cê fez gracinha e eu tô rindo. Eu sou seu, cê é minha. Nós dois na motinha, pra onde tamo indo? Era pra gente ser os Jetsons evoluídos, mas tamo tipo os Flintstones, batendo pedra com pedra pra ver se sai fogo desse amor. Aliás, que amor, isso são só delírios. Não tá me vendo, amor? Será que são seus cílios? Eu tô vendendo amor, mais caro que sucrilhos. Mas pra você é grátis, nem te cobro o milho. Minha vida é sua trem. Deixa eu ser seu trilho. Cê nunca mais me chamou de chuchu, só de lindo. Tem alguma coisa errada, ela não quer mais nada. Sabe, eu sei que vacilei, mas juro eu mudei. Não sei se adianta falar. Sabe, eu sei que vacilei, mas juro eu mudei. Não sei se adianta falar. Lembrar aquele sexo foi tenso, eu penso. Representei 50%. Eu amo ela demais pra ser do mesmo. Melhor rolê, eu e ela, pingue um torresmo. Ei, nem sei quando que a gente vai se encontrar. Baby, fiz de tudo pro caminho cruzar. Tentativas sei que não vão funcionar. Aparece um dia, nem que seja só pra gente fumar. É que é perigoso me envolver com você. Do tipo que faz tudo só pra buscar prazer. Narrativas feitas só pra me convencer. Lembrar aquele sexo foi tenso, intenso. Representei com tudo dentro. Eu amo isso demais, mas voltei pra pista. Não vem pagar pau quando me vê na revista. Sabe, você foi vacilão. Foi escroto e cuzão. Mas pode crer, não vou te expor. Sabe, espero que me entenda. E se possível aprenda. Não ponha culpa.